Este curso de mecatrónica automóvel é dos cursos que temos sempre alunos, ano a ano, é um curso que está sempre cheio de alunos. Eles têm uma grande formação em contexto de trabalho na maior parte das empresas aqui da região, e é dos cursos com maior empregabilidade. Estamos a falar de cerca de 80% de empregabilidade da área de manutenção industrial e mecatrónica automóvel. Portanto, é importantíssimo que estes cursos se mantenham, que haja cada vez uma maior proximidade da escola com o mercado de trabalho, que é isso que nós também tentamos fazer, e também hoje tentamos trazer cá outras pessoas ligadas à área para partilharem também outras experiências, outros conhecimentos, não só para os alunos, mas também para os nossos promotores. Também essa é um dos objetivos da escola, é realmente que estes cursos depois possam trazer uma mais-valia não só para os alunos, mas também para as empresas da região, para os promotores. Esse é o principal objetivo, obviamente. É um curso que tem sempre alunos. Nós este ano até iremos abrir um outro curso que é mais ligado também para a parte eletrónica, tem mecânica e eletrónica, que é mecatrónica, porque também achamos que precisamos também de uma área mais ligada à eletrónica com a mecânica. E isso também advém daquilo que são as expectativas dos alunos, do que nós fomos vendo ao longo dos anos, porque depois os cursos acabam por também ir saturando, como tudo, e este ano vamos também apostar numa outra vertente, mais ligada à eletrónica, de forma a termos uma abrangência maior, porque também há aqui empresas da nossa região que nos solicitam que haja uma parte mais ligada à eletrónica. Portanto, a procura dos cursos tem sempre a ver com aquilo que são as expectativas dos alunos, mas também temos tempo de ter em conta aquilo que são as expectativas das empresas da região, do próprio desenvolvimento do território. Quantos alunos é que frequentam este curso? Este curso, neste momento, temos à volta de 70 alunos a frequentar este curso, desde o primeiro até ao terceiro ano. Entram sempre 20 a 30 alunos por ano para este curso, e tal como eu vos tinha dito, é dos cursos que, para além da taxa de conclusão ser bastante grande, é daqueles cursos que, em termos de empregabilidade, que é quase garantido que eles saem. Aliás, os próprios promotores e nas Assembleias Gerais têm dito isso, que mais alunos houvesse, e até se calhar com outra preparação, porque aquilo que nós andamos a reclamar sempre é que haja uma componente mais prática, e que nós gostaríamos de ter autonomia para ter mais prática, porque era importante que eles passassem mais tempo nas empresas, e também é esse caminho que vamos traçando.